104. 1804, a sua identificação, está autorizada a chegar na Monf, desse para 4 mil pés, ajuste 1015, vou direto Duna. Direto Duna, chegada é a Monf, descendo para 0805. 4 mil pés, 1804. Ok, 040. Salvador, 1995, a sua identificação, se autorizar a chegada Bosch, desse para o nível de voo 050. Identificou 050, 095. Salvador, bom dia, TAM 3517. Tem informação aqui. TAM 3517, essa identificação está autorizada a chegada Bonf, desse para o nível de voo 060. Bonf 060, obrigado. Confirma a velocidade. 59, TAM 3517. Ah, vou manter. Estou vendo um tráfego aqui, se eu assistente da senhorita, por favor. Sua posição de 3 horas a 16 milhas, ou 1995, o banco 738. Desse passando 170 para 050. 5973, essa identificação está autorizada a chegada da Mari. Deixa para o nível de voo 070. Vocês mantendo o perfil, segue como número 3. Noite 04, espero 2000 pés, ajuste 1015, está autorizado ao final ILS, é porto estabilizado. No 995, confirma indicada. 250, senhorita. 973, reduza para 2509, desça para o nível de voo 050. Para o 50, reduzindo para o 250, isso, 973. 1995, desça para 4000 pés, ajuste no 015. 4015, 995. Com o número 07, essa identificação está autorizada a chegada a BONF, espaço nível de voo 070. Entendido, está autorizada a BONF, baixamos para o 60, com o número 07. Bom, 995, desce para 3000 pés, voo direto Duna. 3000 direto Duna, 995. Rio 5973, desce para 4000 pés, ajuste 1015. Para 4000, 1015, o Rio 5973. Confirmando o nosso número de pouso, o 5973? Número 3, o Rio 5973. Sim, perfeito. 3517. Desça para o nível de voo 050. 050, 517. Ou no 607, desça para o nível de voo 060. 060, 060. 95, reduza para 2009. 200, bom 99. Salvador, bom dia, Bono 7, 15, 290 para 180, informação Golf. Bono 7, 15, essa identificação, estou autorizado a chegada Bonf. Esse é para o nível de voo 070. Chegada Bonf, 070, Bono 7, 15. ILS, gol 1804. Gol 1804, com sinal ILS, a torre em 118, decimal 6. 86, alô. Gol 1995, desce para 2000 pés, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, 995. Bom, chegou no 804, tráfego já avistado, o altímetro 1015, já embaixo da vara. Afirmo, bastante checada avistando. Sente, livre pouso, pista no zero, vento calmo, o altímetro no zero, no 5, 1804. Livre pouso, 04. Cinco, nove, sete, três, reduza para 2009. 2009, 5973. Ou 1715, reduza para 2509. 2509. Sai como número 5 na aproximação. Reduzindo até 3517. Corrija para o gol 1715. Tá 3517, mantendo a velocidade de 2109. 2109, 3517. Ou 1715, reduza para 2509. Reduzindo 2509, 1713. Tá 3517, desce para 4000 pés, ajuste 1015. 4000 pés, 1015, 5107. O 973 reduza para 1709, segue tráfego. 1 hora, 10 milhas, banco 728. Ciente, reduzindo 1970, segue tráfego, meio 5973. Gol 1607, desça para o nível de voo 050. 050, 1607. Gol 1705, desça para o nível de voo 060. 060, gol 1705. informação Golf para Guarulhos. Afirmativo, TAM 3171, por gentileza, aguarde. Mais um minuto para a cópia, o altímetro no 095, Golf, confere. 360 nível, aguarde cópia, por gentileza. Aguardando cópia, 171. Boa noite, 04, seu Solos 37, táxi via Alfa, mantém a posição do taxi Juliette, reporte com o Olá, por gentileza. Via Alfa, mantém a posição do taxi Juliette, 2, 04, 05, 95, final estabilizado, passando em GFA. Baixar travado, gol 995. Sim, senhor. Tráfego avistado, altímetro 1015, tem pouso autorizado, pista 10. O vento é variável com 2 nós. Baixar pouso autorizado, gol 995. 1607, desça para 4000 pés, ajuste no 015. 4000, 1607. Ou 1715, desça para o nível de voo 050. 050, 17, no tempo. Voo 1897, a sua identificação está autorizada a chegada a BOF, desça para o nível de voo 060. BOF, foi carcete. Agora chame a torre, 1-8-6. 18-6, obrigado, César. O-3-5-7, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Estabilizado, 5-7. Doutor, muito bom dia, Rio 5973, transferência. Bom dia, Rio 5973, altímetro 1015, já embaixo travado. Baixou e travou. Lá numa final de 9 milhas tem o tráfego na frente à vista. Sente então, continua a aproximação, aguardando apenas a autorização de pouso. Sente o Rio 5973. Tráfego 6 milhas, Boeing 722 na final. Mantendo 140 de grau. Obrigado, reduzindo. O 1607, desça para 3000 pés, reduza para 2109. 3209, 1607. No saldo Salvador 41, no livre direita e reporte os taxis Juliette, taxiando via Alfa. Taxi via Alfa, reportando via Juliette, no 95. Fala, confirmando, confirme. Posição 804, é a 10. Afirma, 1010. Rio 5973, livre pouso, pista no zero, vento calmo. Livre pouso para o Rio 5973. O 995, táxi via Alfa Juliette, 01 no portão, 1995. Alfa Juliette, portão 1995. Minha torre, 1-8-6. 18-6. 18-6, obrigado, bom dia. A 980, descend, back level 050. Descend 050, American 980. Quanto na aproximação, aguardando apenas a autorização de pouso, altímetro 1015. Na 7-4-5-7. Bom, o número 07 desce para 2 mil pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2 mil, chamaré estabilizado, o número 07. Bom, 17, 15, desça para 3 mil pés, ajuste 1015. 3 mil, 17, 15. C973 no solo de Salvador 43, livre à direita, Alfa Kilo para o pátio 3, quando lá tem sinalizador Rio 5973. Livrando aqui à direita, Alfa Kilo, atento ao sinalizador. No sede apenas confirmando já baixar travado, não é isso? Afirmo. Tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso, pistão no zero, 5 no 7, obrigado. Tem 3171 na escuta para cópia. Afirmativo, 3171. Tem 3171 Guarulhos, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita, prefira saída da El Leda, pós Leda, voa direto posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme o plano. O transponder 5-1-1-1 e o controle 120-8, TAN 3171, aguarde para o cotejamento, por gentileza. Cruza para 1709. American Line 980, descend 4,000 feet, 281015. American 980, down to 4,000 feet, 1015. Após Delta livre, o X-ray 10 para o gol 1715. Aguarde autorização, gol 1715. 1715. Gol 1897, desça para nível de voo 050. Reduza para 2509, sai com o número 5. Desce para 050, reduz 150, 847. TAN 3171 no coteja. Autorizado 360 para Guarulhos, decolagem 10, primeira curva direita, para Israel, ida, após direto bridge, Santos Zulu 16, depois BH. O transponder 5111, o controle 120-8, TAN 3171. Cotejamento correto, 05 ao portão, reposto quando pronto para acionamento e pushback. Contrário. TAN 3517 no solo de Salvador 47, livrando agora Alfa Juliette 04 ao portão, TAN 3517. Poderia repetir Alfa Juliette e? Alfa Juliette 04 ao portão, TAN 3517. Juliette 04, obrigado. O Rio 5973 vai escutar. 607, uma milha do externo, visual baixado, travado. Volume 07, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 02 nós, o altímetro no 0 no 5. Volume 07. 5973, né? Por gentileza, o Rio 1234. da 72 para 2009. Ou 1-8-7-2 para 1-7-0-9. 1-7-0-8-9-7. 1-7-5 estabilizado. Estabilizado, Evitando, agora 1-7-5. Completa final ILS, chame a torre 1-8, decimal 6. 2-6, bom dia, agora 1-7-5. American 980, descent 2,000 feet, clear to ILS, final report established. American 980, down to 2,000 feet.